Eu já cheguei, cantei, reúne meu batalhão. Eu já cheguei, cantei, e reúne meu batalhão. Me vá lá, meu Deus, me acompanhe São João. Oh, me vá lá, meu Deus, acompanhe São João. Já cheguei, cantei, reuni meu batalhão. Eu já cheguei, cantei, reuni meu batalhão. Oh, me vá lá, meu Deus, me acompanhe São João. Oh, me vá lá, meu Deus, me acompanhe São João. Boa noite quem está de dentro, boa noite quem está de fora. Boa noite quem está de dentro, boa noite quem está de fora. Venha ver meu flor do campo, que veio chegando agora. Venha ver meu flor do campo, que veio chegando agora. Eu já cheguei, cantei, reuni meu batalhão. Eu já cheguei, cantei, reuni meu batalhão. Oh, me vá lá, meu Deus, me acompanhe São João. Oh, me vá lá, meu Deus, me acompanhe São João. E agora que eu cheguei no meio da vaqueirada, e foi agora que eu cheguei no meio da baqueada. O correi morena vem ver o baque de turma pisada. Aí correi morena vem ver o baque de turma pisada. Eu já cheguei, cantei, reuni meu batalhão. Eu já cheguei, cantei, reuni meu batalhão. Oh, me vá lá, meu Deus, me acompanhe São João. Oh, me vá lá, meu Deus, me acompanhe São João.